menino. O verão é do furacão novamente, viu? Vou lançar uma modinha, vai ser hit do verão. Faz o trenzinho na frente do paredão. Vou lançar uma modinha, vai ser hit do verão. Faz o trenzinho na frente do paredão. Eu quero ver todo mundo na filinha fazendo o trenzinho e o sentadão. Ei! Senta, senta, sentadão. Senta, senta, sentadão. Senta, senta, sentadão. Faz o trenzinho na frente do paredão. Senta, senta, sentadão. Senta, senta, sentadão. Senta, senta, sentadão. Faz o trenzinho na frente do paredão. Piuí no chão, piuí no chão. Vai no chão, oi, vai no chão, oi. Piuí no chão, piuí no chão. Vai no chão, oi, vai no chão. E o solinho é do verão. Eu vou lançar uma modinha, vai ser hit do verão. Faz o trenzinho na frente do paredão. Vou lançar uma modinha, vai ser hit do verão. Faz o trenzinho na frente do paredão. Novamente todo mundo fazendo o trenzinho e o sentadão junto com aqui, ó. Senta, senta, sentadão. Senta, senta, sentadão. Senta, senta, sentadão. Faz o trenzinho na frente do paredão. Senta, senta, sentadão. Senta, senta, sentadão. Senta, senta, sentadão. Faz o trenzinho na frente do paredão. Piuí no chão, piuí no chão. Vai no chão, oi, vai no chão. Piuí no chão, piuí no chão. Vai no chão, oi, vai no chão. Senta, senta, sentadão. Senta, senta, sentadão. Senta, senta, sentadão. Faz o trenzinho na frente do paredão. O solinho mais descarado do Brasil, aí.